para apagar o fogo, vêm embaixadores, trazendo no peito água e extintores. Extinguem as vidas dos que caem na rede e dão água aos mortos que já não têm sede. Ao circo da guerra chegam piromagos, abrem grande a boca quando são bem pagos, soltam labaredas pela boca cariada, fogo que não arde, nem queima, nem nada. Senhores importantes fazem piqueniques, churrascam o frango no ardor dos despiques, engolem sangria dos sangues fanados, enxugam os beiços na pele dos queimados. É guerra de trapos do pulmão que cessa, do óleo cansado que arde depressa. Os homens maciços cavam-se por dentro e o fogo penetra, vai direito ao centro. Há um fogo enorme no jardim da guerra. Há um fogo enorme no jardim da guerra. Há um fogo enorme no jardim da guerra. Há um fogo enorme no jardim da guerra. Há um fogo enorme no jardim da guerra. A Savaná tem o prazer de anunciar que submeteu hoje os relatórios de estudo de impacto ambiental EIA, que acompanham o plano de lavra PL para seu projeto de lítio da Mina do Barroso, Mina do Barroso ou projeto, à Agência Portuguesa do Ambiente APA. A submissão do EIA é um marco importante para a Savaná, pois representa o culminar de mais de 18 meses de trabalho da equipa de projeto da empresa e dos consultores ambientais especialistas e independentes, incluiu a recolha de dados, análise, concessão e planeamento das medidas de mitigação. O EIA, com 3.720 páginas, foi elaborado pela Visa Consultores Visa, uma das empresas de consultoria líderes de mercado em Portugal na área do ambiente, e autores do anterior EIA para a Mina do Barroso, que após consulta pública foi aprovado e recebeu a licença de exploração, em 2006. Homens passeiam com os pés no carvão, que os deuses acendem luzindo um tição. Estamos satisfeitos que o EIA apresente um conjunto abrangente de evidências baseadas em factos, que mostram que a Mina do Barroso pode ser um projeto de baixo impacto, minimizando as perturbações no ambiente natural e nas comunidades locais, enquanto também maximiza os também muito significativos benefícios socioeconómicos que o projeto pode trazer para a região e para Portugal como um todo. Estamos comprometidos em desenvolver e operacionalizar a mina do Barroso de forma responsável e sustentável para que o lítio do projeto entre na cadeia de fornecimento de baterias com uma pegada de carbono mínima e assim maximizar os benefícios ambientais de longo prazo que este metal pode trazer na luta contra as alterações climáticas. Para apagar o fogo, vêm embaixadores trazendo no peito água e extintores. É a partir do EIA que o espetáculo se desenrola. Ele é a pedra angular, o lugar para onde todas as pessoas olham, o complemento direto do Era uma vez. Tomem os vossos lugares. A empresa compra o EIA a uma outra empresa ou até a uma universidade, uma coisa séria, que terá de passar pelo filtro técnico da inspeção estatal, mas, acima de tudo, pelo incómodo e cada vez mais insistente crivo das populações. Parece seguro afirmar, no entanto, que o resultado será do agrado da empresa. Esta é a parte complicada da ilusão, porque é realmente difícil acreditar que a indústria mineira possa entregar um EIA que contraria os seus interesses. Na apresentação do show, e para ter mais possibilidades de sucesso, o artista desvaloriza o facto da responsabilidade pela execução do EIA ser da própria empresa que quer minerar. O EIA é um serviço que lhe prestam e a empresa, tal como toda a gente, não aprecia ser mal servida. Para a devida legitimação e para que tudo redunde em sucesso, recorre-se novamente à cortina de fumo semântica. Olhar para o EIA da Val Reixal, para a mina de Sanabria, a que o jornal Mapa fez referência na sua edição online, é percorrer todo um novo dicionário, onde os impactos de menor magnitude se chamam compatíveis e os que, por exemplo, destroem modos de vida são apelidados de moderados. Uma escolha de palavras que baliza uma escala definida pela própria empresa e que vai da destruição paisagística, coisa compatível, passa pela destruição dos usos atuais, como a caça, a agricultura, as atividades recreativas ou caminhadas, coisa mitigável. O pagamento das respectivas taxas de uso e ocupação desses terrenos e expropriações apropriadas terão influência no nível e na qualidade de vida na área. Lê-se no EIA. E acaba nas alterações na rede de drenagens naturais, coisa vista como moderada. A criatividade literária varia de estudo para estudo, mas a ideia é sempre a de criar a sensação de que nenhuma parte dos montes esventrados necessitará de hospitalização, muito menos de internamento em UCI, e que, entre assintomáticos e moderados, os montes irão todos escapar. A partir de agora, será com base neste documento e neste estudo necessariamente enviesado que a discussão se colocará. Será também sobre ele que as autoridades estatais, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, APA, se pronunciarão. Uma vantagem enorme para a apoteose final. O baralho não está propriamente viciado, mas não conta com as cartas todas. E é sempre o ilusionista a escolher o trunfo. A consulta pública, o tal momento em que o EIA pode ser rebatido e que a população é chamada a participar, dura normalmente 30 dias. No prazo de 30 dias úteis, é humanamente impossível analisar 7 mil páginas. O que é especialmente grave num estudo que desvaloriza as pessoas, tem inverdades e lá está, é imperceptível. Trata-se, no fim de contas, de uma visita aos bastidores, onde tudo o que se vê é o guarda-roupa do artista e onde todas as caixas mágicas e todos os manuais que explicam os truques estão de facto à vista, mas dentro de um armário fechado à chave. Extinguem as vidas dos que caem na rede e dão água aos mortos que já não têm sede. Entregue o EIA cabe à Comissão de Avaliação da APA declará-lo conforme para seguir para a aprovação posterior ou não, rejeitado ou a necessitar de mais informações. Poder-se-ia dizer que é nesta altura que o público é chamado a entrar. Mas seria ligeiramente incorreto dizê-lo, uma vez que, apesar de lhe ser permitida a entrada, o público, na sua imensa maioria, não sabe sequer que tal show vai ser levado à cena. É o truque da participação cidadã, que se baseia exatamente no secretismo sobre a própria existência do espetáculo, não uma omissão, porque há um ou outro canal onde tudo é anunciado, mas uma gritante e propositada incapacidade de divulgação. E a verdade é que é, sobretudo através deste mecanismo, que tudo se legitima. O processo entra em discussão pública e os espectadores podem espreitar por trás das cortinas e ter acesso ao guião. É nesta fase que o espetáculo faz a sua turnê. Dão-se as chamadas sessões de esclarecimento, com o mesmo objetivo aparente de transparência e a mesma prática concreta de opacidade. As empresas apresentam o seu cenário idílico, por vezes alegremente acompanhadas por autarcas. As populações têm espaço para apresentar as suas questões, às quais a empresa responde se lhe apetecer, e assim se cumpre o ritual de legitimação. Desculpe, mas sabe precisar exatamente quais os impactos previstos da exploração desta mina? Se precisar de mais explicações, remeta para o futuro estudo de impacto ambiental. E é também para isso que eu aqui estou, para ter a oportunidade para explicar. Do conforto do Parlamento ou dos gabinetes para Repara uma o coisa, Zé Gomes Portugal Ferreira. Real, ansiou pela sua vida Zé ou Gomes pela sua Ferreira, segurança? não, claro que não. Claro que não, não houve ameaças físicas de parte de ninguém, não, só não Mas tem estávamos disponíveis consciência de que para falar. pode acontecer a multiplicação destes protestos quando for ao terreno, porque as pessoas estão naturalmente ansiosas e Sim, algumas e eu. delas. Certamente que há algumas não quererão saber de argumentos, porque é assim, é próprio da percepção pública das coisas. Mas acho que vai conseguir convencer o maior número de portugueses que vivem no interior e nessas zonas onde há estas jazidas de que há vantagem, há mais Zé vantagens Gomes que Ferreira, Zé Gomes inconvenientes. Ferreira, eu vou-lhe dar outro exemplo. Isto é política, agora não Ah, é claro, economia não, nem mas finanças. eu acho que, obviamente, que temos que respeitar os receios, os medos das pessoas e temos o dever de explicar, temos o dever de ter em conta esses receios e esses medos e tomar as medidas necessárias para mostrar que eles são infundados ou minimizar certos receios. Circo da guerra, chegam piromagos, abrem grande a boca quando são bem pagos. Mas diga-me, como é que é possível explorar o lítio em Covas do Barroso ao mesmo tempo que isto é uma região de património agrícola classificado pela Unesco? Há aqui uma Isso obviamente inconfessibilidade. será um elemento a considerar na avaliação de impacto ambiental, mas eu respondo-lhe facilmente, é que naquela região. Não podemos criar aquela percepção que estamos a falar de um território virgem que nunca conheceu atividade extrativa Ah, e que de isso já repente. desde os romanos, isso Não, é olha, vou-lhe dar verdade. um exemplo. Na zona de Boticas, agora, nós temos também o Ministério do Ambiente, através da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, da EDM, tem uma longa atividade de recuperação de passivos ambientais, de minas abandonadas, minas feitas sem regras ambientais, É que os projetos mineiros hoje não têm nada a ver com os projetos mineiros do passado, em que não havia regras, nenhuma regra ambiental, quer dizer, as pessoas podiam deitar lixo onde quisessem, podiam poluir da forma que quisessem, não havia estudos de impacto ambiental, não é? Quando a Penasqueira abriu no final do século XIX, não havia um estudo de impacto ambiental. Nós agora, em Boticas, por exemplo, foram encontrados, acho que, 210 ou 220 registros de minas abandonadas, só no Concelho de Boticas. Só no Conselho de Boticas. Portanto, aquela ideia de que aquela natureza se desenvolveu virgem e impoluta e agora pela primeira vez vem a ameaça da atividade extrativa. Isso pura e simplesmente não corresponde. Não corresponde à verdade e não corresponde à história daquele tempo. O Além do Dia, com troca de pontos de vista no Conselho de Energia em junho. A presidência nesta área conta ainda com dois eventos de alto nível. A conferência sobre o hidrogênio e a conferência sobre green mining, a realizar esta segunda no dia 5 de maio, ambas voltadas para a criação de soluções que visam contribuir para os grandes desafios da atualidade numa ótica de sustentabilidade. Mais tempo, não há muito no poder, quer Bom dia. Bom dia. Precisam contribuir para os grandes desafios da atualidade numa ótica de sustentabilidade. Soltam labaredas pela boca cariada, fogo que não arde, nem queima, nem nada. Faremos golpes de Estado onde nos apetecer. Lidem com isso. Senhores importantes fazem piqueniques, churrascam o frango no ardor dos despiques. Existem milhares, existem 56 contratos de exploração do quartzo e feldespato em operação. Um deles em mineração, em exploração efetiva na Serra da Arjemela. E há 56 ativos e há centenas de pedreiras, muitas delas de granito, aqui nesta região. Nós estamos no região no norte e centro, as pedreiras de granito, as minas de quartzo e feldespato têm uma grande expressão, tiveram no passado e presente. E há uma afirmação que me faz alguma confusão. Eu não compreendo como é que, sem estudos, sem análises, se decreta o desastre ambiental dizendo, por exemplo, sim, há vida, não há mina, como se de facto uma mina acabasse com a vida. Eu não percebo como é que se diz isso, então, faz alguma confusão. Eu não compreendo como é que, sem estudos, sem análises, se decreta o desastre ambiental dizendo, por exemplo, sim, há vida, não há mina, como se de facto uma mina acabasse com a vida. Então faz alguma confusão. Eu não compreendo. Como é que, sem estudos, sem análises, se decreta o desastre ambiental dizendo, por exemplo, se há mina não há vida, se há mina não há vida, se há mina não há vida, como se de facto uma mina acabasse com a vida. Eu não percebo como é que se diz isso, como é que se compatibiliza essa afirmação com um exemplo muito concreto. Há uma enorme pedreira de granito em plenas Pedras Salgadas. Se a ideia de ou há mina ou há vida fosse verdade, não existia Pedras Salgadas, não existia agricultura nas Pedras Salgadas, não havia vida, água, a água das pedras estava contaminada, não havia agricultura, não havia turismo. Ora, bom, a única coisa que eu peço, Nelson Gomes, é que temos olhemos, que ir para baixo. Já tenho ali um senhor da plateia para as realidades a que existem hoje em Portugal Nelson e não Gomes. Decretemos o apocalipse sem cuidar de olhar para a realidade que existe hoje da em Portugal. Associação Unidos em Defesa de Covas da Beira, de Boticas, agricultor. Boa noite, Fátima. De Covas, de Boarroso. Covas claro. De Boarroso. Boa noite, Fátima. Boa noite, Anselmo Gonçalves. Boa noite, Teresa Fontão. Boa noite, Machado Leite. Vá lá ao sítio, depressa. Deixa lá as boas noites. Queria cumprimentar o seu secretário de Estado, porque hoje esteve na nossa terra, e queria ter a oportunidade de o ter cumprimentado em Covas, mas o senhor, afinal, não nos quis receber. Não sei porquê, mas prontas, fica a seu cargo. Por acaso falei com colegas seus, mais à frente. Pois falou, mas fugiu de nós. Não, o senhor esteve à tarde. Eu falei com quem queria falar, Barroso, mas com quem queria não falou com a população. Não falei. Pois não, não falou que não quis. Não quis falar com a população. Falei. Porque você passou no meio da população, se quiseres ter falado, falava com ele. A Fátima há um bocado falou muito bem o lítio e a Alemanha. A empresa a nós, a que está em Covas, diz-nos que vai para a China. Claro, nós, o lítio terá que ir para algum lado. A empresa que é a Luz ao Curso, que está em... Não, é a Savana. A Savana, a inglesa. O que nos disse a nós é que o lítio... A inglesa, que vai à China? Vai para a China. Agora fica... Isso significaria que ia à China refinar, seria isso? Vai à China e volta. Vai à China e volta, seria que a refinaria iria para a China, como fazem na Bolívia? Isto é possível? Que o lítio saísse daqui e fosse... Não, isto foi o que nos disse a empresa a nós. Que fosse fazer cadeia de valor à China? Engolem sangria dos sangues fanados, enxugam os beiços na pele dos queimados. Nós nas conversações... Este vem de trás, sim. Nas conversações, então vai para a China. Muito bem, Fátima, muito bem. Não vá para lá. Como é que vai impedir isso? Como é que vai impedir isso? O que temos... As conversações... Fátima, só em relação ao processo que o senhor Galamba fala... Deixa acabar, as conversações que temos tido com a empresa, temos sensibilizado a empresa para a importância de poder haver outras minas em Portugal e de Portugal estar a tentar garantir uma unidade de processamento em Portugal. E, portanto, a empresa Savana também... Também está envolvida em negociações para que a refinação seja feita em Portugal. Na eventualidade, que é aquilo que o Governo pretende, da refinação ser feita em Portugal e, portanto, toda a cadeia de valor ficar em território nacional... Só assim é que se entende, não é? O lítio, como é evidente, de Boticas, seria refinado em Portugal continental. Só não é refinado em Portugal continental, Nelson, se não houver uma refinaria em Portugal continental. Mas tem é que haver, aqui numa mina cá em Covas do Barroso, que é um processo que vem de trás. O que acontece é o seguinte: em Covas do Barroso havia uma exploração, foi assinado um contrato de uma exploração de quartzo e feldspato em 2006. E o que estava no contrato é que a empresa previa explorar 140 mil toneladas por ano. Estamos em 2019 e a empresa explorou 12 mil toneladas, Sr. Secretário. Lá nunca houve exploração nenhuma. Se foi a Covas hoje, podia ter a oportunidade de ter ido ver que lá não houve exploração nenhuma. Por isso, e assim, o que e foi, é que vocês e foi aumentado, temem? E foi aumentado sem consentimento nenhum, sem a população ter sentido nem tida nem achada, de 120 hectares para 540 hectares. Nós não tivemos conhecimento nenhum. Podia ter sido publicado em Diário da República, mas como sabe, nem toda a gente tem acesso ao Diário da República e compreende Nelson, que as populações o que é que vocês temem? É, Diário da República, para além, jornais, não é fácil. Os jornais nacionais, não é? Para só além de da perderem a tal fileira industrial, a cadeia de valor, porque pelos vistos a empresa diz-vos que o lítio vai para a China para refinar, o que é que vocês temem que aconteça em Covas de Barroso? É a grandeza porque lá em Covas, só em Covas de Barroso estamos a falar em 4 minas, uma das maiores com 600 metros por 500 por 150 metros de profundidade, a 500 metros da aldeia, e todo o material vai ser processado lá, vai ser reduzido a pó, e claro, é tudo isto que nos preocupa, porque nós vivemos da agricultura, vivemos da apicultura, e claro, vivemos da floresta, temos os nossos terrenos baldios, que é a nossa sustentabilidade, e tememos que isto tudo esteja em perigo. O que nós tememos é que, neste caso, o que acontece é o que nos pode acontecer é que serem deslocados daquela aldeia para outro sítio. E o exemplo que eu dou mais concreto na história do lítio é que nós podemos estar a acontecer como o sábado quando quis comparar com o boi. Encheu até que estourou. Pronto. Portanto, é natural que ainda... O estudo de impacto ambiental vai ser feito agora. O custo como de manda produzir a lei e como é prático em toda a Europa e também em Portugal, agora e desde sempre, a empresa faz, apresenta e as entidades públicas do Estado avaliam e pronunciam. Quantas entidades são? Espodumena vende-se a 50 centavos. Portanto, é preciso nós pensarmos muito bem se houver questões, por exemplo, de património, património cultural, consultará a Direção-Geral do Património. Portanto, há várias entidades públicas envolvidas. Eu queria só falar um pouco da regulamentação, já falei aqui da a lei vai consagrar uma enorme preocupação com o encerramento da mina, estar presente um plano para encerrar a mina. E quando digo um plano para encerrar a mina, não envolve apenas recuperação ambiental, mas de obrigar a todas as minas a terem produção de eletricidade própria. Todas as minas que abrirem agora em Portugal têm que ter produção. E nós gostávamos, lítio, eles nas populações circundantes, isso fará parte de uma mina nesse projeto. Que contrapartidas é que dá? Que medidas têm para mitigar impactos ambientais? Para isso é que serve Portugal, porque está aqui num cantinho é negativo para as populações locais. Que tipo de benefícios é que pode dar? E esses benefícios são de natureza financeira. Porque então é um nós iremos partilhar com as outras royalties que neste momento são receitas, deixaram de ser, nós iremos partilhar até 50% da verba recebida, tem que ser partilhada em projetos com a população local. Quando a mina encerrar, aquele território ficará, ou seja, o encerramento da mina na parte de usar para si próprios ou para vender à rede. Como a mina desaparece, o centro de consumo desaparece, com um conjunto de experiências do passado. O que este governo se compromete a fazer, e é o que está a fazer, é não cometer os erros do passado. E, portanto, em muitas áreas, por exemplo, vamos obrigar, como existe em Castro Verde... O senhor já vai terminar... O senhor secretário vai terminar e eu vou fechar o programa porque o tempo esgotou. Como diz a lei diz que a empresa pode indicar. Os senhores vão se calar e vamos terminar o programa porque já ultrapassei todo o tempo. Só uma frase para terminar. A lei é clara. Diz o decreto 88, diz o decreto 88-90, diz o decreto 88-90. Não tem microfone, não serve nada. A empresa detentora de prospeção e pesquisa tem o direito de requerer a concessão. Pronto, muito bem. Os senhores escusam de fazer barulho porque o microfone não tem microfone. Eu agradeço que tenham vindo. O debate fica por aqui. O espaço de debate em televisão é sempre condicionado pelo tempo, como sabem. Os senhores também não adiantam nada em berrar. Voltaremos ao assunto com calma, com serenidade, para debater estes assuntos, até porque já percebemos que no caso de Boticas e Montalegre há aqui situações muito complicadas para gerir. Quanto à expressão que o Governo teve no programa, obviamente que a tem que ter, porque são os decisores políticos que vos têm que responder. Os senhores falaram todas as várias regiões onde neste momento... O tempo é o que é, minha senhora. O tempo é o que é. Falaram todas as regiões, o secretário-chave respondeu na medida do possível, voltaremos ao assunto, voltaremos ao debate, mas por agora vamos encerrar. Na próxima semana faremos aqui um debate especial sobre a política cultural em Portugal. E vamos fazê-lo também num sítio especial, dentro da exposição que está aqui em Serralves de Paula Rego. Boa noite. Os homens maciços cavam-se por dentro e o fogo penetra, vai direito ao centro.